agregados. Família do rap, eu acordei essa manhã sem querer me levantar. A noite foi muito longa, eu não parava de pensar, tentando achar motivo pra essa falta de humanidade. É, quanta perversidade, os valores humanos não existem mais. É cobra engolindo o povo, um passo outro pra trás. E a inveja deu seu lugar de destaque, aliada a ela vem crescendo a maldade. Isso é café pequeno, o que eu vejo acontecer. Empurro o fumo, passo o rolo, eu vejo gente morrer sem saber porquê. Muitos morrem então, não sei em quem confiar, se na polícia ou no ladrão. Ladrão, palavra sem resposta. E os que cuidam da lei são os que mais roubam. Ladrão pra você é aquele que puxa o arma, não é? Pois pro telefone tem muita gente mata, queima de arquivo. Ganância, ambição, isso é o que garante a nossa Constituição. Queima de arquivo, é ganância, ambição, isso é o que garante a nossa Constituição. Não sei onde isso vai parar. Existe, mas não podemos esperar que bata em nosso peito e venha nos derrubar. Pois enquanto estamos lutando pela sobrevivência, alguns vão nos julgando pela aparência. Por causa do preconceito somos perseguidos, na paranoia dos políticos vivemos em perigo. Sempre narrando a mazela da vida na periferia, sofrendo com o passado, tentando viver o presente. No futuro não nos encaixam, mas vamos em frente. A desigualdade social gera violência, o desemprego, a miséria é uma tragédia que gira em torno. Socorro, a violência está crescendo nas periferias. O rebanho da corrupção aumenta cada dia. Como se não bastasse, ainda nos deixam na mira de homens fardados que abusam do poder. Tanto incentiva a violência, a tendência é crescer. A violência do pai que incentiva o filho, a violência da polícia que mata a tiros, a violência armada do moleque de rua. O que eu falo não vem na mente, é o que vejo nas ruas. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não sei quem é pior, se é aquele que mata na prática, é, ou aquele de terno e gravata, se fazendo de bom moço, matando nosso povo, atrás de voto o tempo todo. Tô atento, tô mais consciente, não caio na conversa do primeiro que aparece na minha frente. Eles só querem ajudar quando é eleição, quando ela acabar você é só mais um. No meio da multidão, seu indivíduo, que é fã de comício, passeata ou algo parecido. É bom ficar esperto se não tá fudido. Chegam na sua casa querendo conquistar, apertam sua mão, vou lhe ajudar. É só de enrolada, é só de fachada. Quando a eleição acaba, a máscara é tirada. Veja os exemplos passados, estão todos ricos, você tá na mesma, fudido. Eu sei que minhas ideias incomodam muita gente, e é melhor prevenir do que se arrepender. Mais na frente, povo tanto apanhou e não aprendeu. Me dá até vergonha de dizer ordem e progresso, não pelo país, e sim pelo povo que se acha tão esperto. É bom ficar atento pra não se enganar, que tem muitos por aí que só querem te ferrar, que só querem te ferrar.